Eita, Binho do YouTube. Eu chego galudão, ela vem de bocão. No meu brinquedo ela caiu. Boto pra te excitar, mina vai devagar. Tu não vai aguentar, ela caiu, caiu, caiu, caiu, caiu, caiu, caiu. Sabe quem é o mais chave do YouTube?